Mão, quanto tempo tô tentando, quando perco tento entender. Sei que é por merecer, well, ainda tô cantando. Percebo que foi cada erro que cometi, que pra aprender tive que cair. Eu aceitei, agora não tão aceitando. Sei que pode ser insano, aprendi sem sensei. Não sou exemplo, isso eu sei, mas não tô sustentando. Por cada motivo que me trouxe até aqui, de o que me fez ser um MC, não desisti. Ó, oh, tá em prática o plano, yeah. Tá em prática o plano, tá em prática o plano, yeah. Tá em prática o plano. Vai ser indestrutível, tá ligado, neguinho? Sempre em frente, deixei quilômetros para trás. No olho, no olho, escute o lema muitas vezes mais. Absorvi, escutei o que não gostei, deixei pra trás. Sei que posso ir mais longe, quando canto encontro paz. Mil fantasmas depois, há vários packs atrás. Mic check, 1, 2, 1, 2. Quando eu canto, eu encontro paz. Seja você, neguinho, vencer. Eu sou o IC, neguinho, red, golden, green. Até o fim, muitas vezes mais. Pô, então, deixa eu seguir, xará. Neguinho fica me perguntando pra onde eu tô indo. Tô indo, e só. Não olho nem pro lado. Quanto mais pra trás, meu irmão. Não é pra lá que eu tô indo.